passou, externo, baixar travado, 4209. Livre pouso no zero, vento de... o vento é 70 graus com 10 nós. Livre pouso, pista no zero, 4209. Salvador, boa noite, 3152, ponto espera pronto, visual aeronave na final. 3152, após a passagem de tráfego na final, ali mantém no zero, 3152. Após o pouso aeronave na final, ali mantém no zero, 3152. Zulu, chame torre 118, décima meia. Muito bem, Zulu. Grato, boa noite. Salvador, com aquele cordial boa noite, para passar o esquilo. O esquilo Zulu, boa noite. Sente do tráfego, tem condições de encurtar aí, aproximação para 17, autorizado. Reporte na curta final, 60 graus, 10 nós, o esquilo Zulu. Com 1010, Juliette Alfa, Pátio Juliette Alfa, quando pronto, 18614 para decolagem. Azul 4071, obrigado. Salvador, boa noite, a 267, 47, portão 4, autorização Guarulhos. Para Guarulhos, aguarde 340. 340, Guarulhos, 6747. Ou 1405, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0. Recife 260, ou 1405. Boa noite. 222, libere a direita, chame solo 1219. 219, boa noite. Até daqui a pouco. Até lá. Solo Salvador, boa noite, Azul 4209, Libruna, se escuta. 4209, prossegue Alfa, Quilo, ingressa no pátio 3 e aguarda para o ingresso no pátio 1, ok? Alfa e Quilo. Alfa, Quilo, pátio 3, aguardando o pátio 1. Você tem uma posição ou não? Será 8. Salvador Azul 4071, ponto espera, 10 pronto. 4071, a linha e mantenha, cabeceira 10, 4071. A linha e mantém, cabeceira 10, 4071 Azul. Correto. Decolou os 24, chama em controle em 119.8, boa noite. 19.8, grato, boa noite. É. Salvador, muito boa noite, 3152 de novo. Tá, 3152, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 3152. Azul 4209, portão 8, autorizado, ingresso, pátio 1. Portão 8, autorizado. 167-47, cópia. Autorizado Guarulhos, 340, via Peruísque 50. Decola pista no zero com curva direita. Dael Leda após Leda Bidev. Controle 1 no 9 decimal 8 e aciona 5104. Autorizado Guarulhos 340, decola da 1 no 0, com curva direita, Dael Leda Bidev. Controle 198, transponder 5104, Web 747. Web está correto, chama pronto, puxa essa não é. Chamaremos, mas 747. Controle 19-8, boa noite. Controle 19-8, boa noite. 407-1, obrigado. Nada. Whisky Kilo Zulu, seu Solos 26. Tem táxi livre para o pátio 4, reporte pista livre, Whisky Kilo Zulu. 407-1, passando 1500, na sua escuta. Azul 4071, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. 360 na Dael, azul 4071, quando possível, Leda. Azul 4071, autorizado, vai direto Leda. Direita, direto Leda, 4071, azul, até o 360. Total 9907, fazendo desvio? Tá acertando aqui no localizador, aqui. Total 9907 foi autorizado via para 2 mil pés. Estamos hoje descendo para 2 mil pés. Oi. Total 9907, informa que o senhor está a uma milha e meia à esquerda da Star. Está autorizado, chama o táxi. Chamaremos, né? Mobilizando o campo de vista, total. Total 9907, está a 2 milhas do marcador, chame torre 1 na noite decimal 6. 18,6, total. Gol no 604, qual era o 390 para Fortaleza? Qual seria a saída? Gol 604, tem o 370 autorizado para Fortaleza, a rota Pesolu 19. Decola da 1-0, curva esquerda, sai na Momo, transição frote, controle 1 no 98 e aciona 5107. Copiou 370, Pesolu 1-9, curva esquerda após Momo, frote, 198, 5107. 5107, chama pronto. 5107. Total 9907. Salvador, Oxalé 63, zona 3. 63, zona 3, para Guarulhos, aguarde cópia. Guarda. TAM 3152, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, alternando 2545, 3152. Solos 32, libere a direita, chame solo em 1219. Boa noite, prossiga na Alfa, ingresse Kilo e aguarde no pátio 3, aguarde ingresso pátio 1. Alfa e Kilo. Alfa e Kilo, pátio 3, aguarda. 071 tá passando no 0 até o 360, na prontilheta. Bom, 5 a bordo, 4 e 17, alterno no galeão. Autorizado 6747 até o ponto de espera, a torre 186, 1010 o ajuste. 186, para o ponto de espera 10, 6747, obrigado. O total desconsidera a minha autorização, que tinha sido aguardar para ingresso pátio 1. Destino ao pátio 3, está autorizado ao fiquinho. Pátio 2, por favor. Pátio 3, a versão geral. Desça até nível de voo 050. Via Amã para o 050. Azul 4071, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325.251, obrigado. Salvador, boa noite, objeto 6747. Ponto espera da 1-0, pronto. 6747, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, 70 graus, 10-9, 6747. Alinha e decola 1-0, 6747. Via para 2000, reportarado, estabilizado, 3-3-0. TAM 3305, autorizada para o EDTOC. Proa de TOC, TAM 3305. Controle de Salvador, muito boa noite, é o Felipe 5595. Controle de Salvador, muito boa noite, é o Felipe 5595. Trip 5515, o ar identificação. Trip 5515, 66 milhas nordeste do Velho Salvador. Retoração para sequenciamento, foi na prova 250. sobre vetoração para 250, Trip 5515. Trip 5515, limite ao QD Mike 130, de Simbra, reporte para descida. Limitado 130 de Simbra, reportará para descida. Salvador, boa noite, gol no 076, atingiu 150. Gol 1076, acione identificação via chegada Mari, desça até nível de voo 050. 050 via, 1076, deixa pronto. Dan 3305, informe velocidade. Reduzindo para 2509, 3305. Olha, Marcelo, boa noite ao Dan 3152 para as condições. Informe velocidade. 290. Gol 1076, reduza para 2509, é o número 2 para o procedimento. Reduzindo 250, gol 1075. Sete, quatro, sete, decola os 37, chame controle em 19-8, uma boa noite. 19-8, boa noite. Decola da 1-0, direita, da Eoleda Bidev. 1-98-5106, web, o Ocean Eco Rio, 6313. A decolagem supa até nível de voo 340, saída da El. Subindo ao nível 340 na Dael, web 6747. 19-8-4-2-51-06, transponder, Xené 6313. Está correto, pronto. Já está pronto para o posicionamento, Xené 6313. Dan 3305, autorizada para o Eduna. Direto, Duna 3305. 1-3, já está pronto para o posicionamento, no Uno. Afirmativo, estou tô autorizado no portão 01, tinha um táxi. Jet 6747, voo na proa de Dael. Está presente Dael, web 6747. Poderia coordenar a Bidev para o 6747? Jet 6747, aguarde. Aguardando. TAM 3305, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Porta bem estabilizado no localizador, 3305. Confirme o 6303, chamou o táxi? Confirmo, chamei. Está livre até o ponto de espera, um ajuste em 10, a torre 18 metros, a transmissão está muito baixa, pode confirmar os dados? Oceané 6303, está com 103 a bordo, 440, treinando o Galeão. Mil pés ajustado no 0 no 0, 35, 5, 5, 5. Boa noite, com 1 no 0, 7, 6, dessa via para 3 mil pés, quem negar, 1 no 0, 1 no 0. Via 3 mil no 0, 1 no 0, gol no 0, 7, 6. TAM 3305, informe velocidade. Reduzindo, passando 240 nós, 3305. Gente, TAM 3305. Salvador, boa noite, Oceané 6303, pode estar pronto. 6303, autorizado a alinhar e decolar no 0, 70 graus com 10 nós, 6303. Decolagem, 6303. Sala 3305, está a 2 milhas da posição do Una, chame torre 1-8-6. 1-8-6, 3305. Salvador, boa noite, TAM 3305. Sim, reporte estabilizado no localizador. Está estabilizado, 2000, voo no 076. O vento de 70 graus, 10 nós, informaria pista livre. 3305. Objeto 6747, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 325.251, mensagem 6747, obrigado. É 313, decolou os 46, chame controle em 119.8, boa noite. Controle 9.8, chame 6313, boa noite, boa noite. Obrigado, igualmente. Tan 3305, livre pouso no 0, 80 graus, 10 nós, 3305. Livre pouso no 0, 3305. Contato RADA na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Da EL, do presente? Autorizado, chame 6313, direto da EL. Levanta o Sinar 63. O 076 estabilizado. Positivo, estabilizado, vou no 076 visual. Vou no 076, chame TOI 118 decimal 6. 18.6, muito obrigado, até já. TIP 5514, informe a PRO que está mantendo. Sob vetoração 250. Boa noite, continue aproximação no zero, vento de 70 graus, 10 nós, aguarde pista livre no 076. Gente, na escuta, agora no 076. Guarde, 5514. TIP 5514, curva esquerda para o 220, limite ao localizador. 220, limitado agora pelo localizador 5515. 3305, solo 49, libera a direita, solo 219. 219-3305. Salvador, boa noite, está 3305. 3305, autorizado o táxi. Via Alfa e Kilo, ingressa no pátio 3 e aguarda ingresso no pátio 1. Ingressa pátio 3. Afirmativo, Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3 e aguarda para ingresso no pátio 1, 3305. Azul, 4209, cópia. Prossiga, 4209. Autorizado 380 para Confins, decolagem da 10 direita, saída da EL, Leda, pós-Leda, Bridge, em Bridge, intercepta Pesolu 16 e conforme o